que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Vou vivendo, e só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Vou vivendo, e só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Vivendo, e só te encontro nos meus sonhos. DJ Elias Saudade, a combinação perfeita entre tecnologia e a recordação jovem e moderna. Aqui você recorda e mata a saudade. Que vida boa, eu vivia junto dela. Nossa vida era bela, muita paz e muito amor. A nossa casa, tão pequena, mas vazia. Nosso mundo de alegria. Veio aquele dia negro, terminou nosso sossego, tudo se desmoronou. Agora eu chego, nossa casa é tão triste, pois lá dentro não existe uma dama. Existe